atenção. Eu não sou perigo pra sociedade, sou perigoso só na opinião da autoridade, pois quero inverter a ordem da sociedade, porque lucro para bancos não é prioridade. Quem tá na vantagem não quer mexer no time, se a gente requisito nosso nos oprimem. E quando chamo a atenção para o que nos aflige, me acusam de apologia ao crime. Mas deixo o circo pegar fogo e jogo querosene, até que eu escute o grito deles. Dizem pro povo dizer não pra violência, mas é com violência que resolvem suas pendências. Existe reintegração de posse pacifista, ou então cordialidade na ação da polícia. E o governo simplesmente lava suas mãos, falam que as drogas que causam toda a destruição. Se eu ponho na balança já pende pro meu lado, é porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. E a culpa vai ser minha se eu for assassinado. É porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. Sistema tá montado com tamanha perfeição, que heróis morrem de overdose ou mofam na prisão. Ou então, por bem material ou ambição, os valores se confundem e herói vira vilão. Periculoso é quem faz a distribuição, ganhando muito dinheiro com arma e munição. Coisa do cão, tentação mais frustração. Capitão Nascimento no morro virava patrão. Pesos e medidas com diferenciação, matar e torturar pelo Estado tá firmão. Enquanto assassinos ganham com decoração, se fuma um baseado na quebra leva tapão. Às vezes mesmo sem cometer a infração, chega a notificação, perde a habilitação. E o objetivo dessa porra de opressão é deixar a ascensão fora de cogitação. Se eu ponho na balança já pende pro meu lado, é porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. E a culpa vai ser minha se eu for assassinado. É porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. É porque eu sou mais pesado. E eu sei que eu sou mais pesado, porque eu sou articulado. Também fico indignado, mas não aceito calado. E eu sei que eu sou mais pesado, porque eu sou meio revoltado, extremista exagerado, e não espero ser inocentado. Quando se tem mais medo da desgraça do que da mudança, o que que ocorre? Cria-se um bode expiatório. Muitos bodes expiatórios.